Alô, este Mike é Delta. Já esperaram a altitude. Como? Metendo no barco. Não vai fazer um cheque alinhado, o senhor pode ingressar aí a partir da interseção e prosseguir com a decolagem. Os cavalos prosseguem para Vera Cruz, com ações visuais, livre frequência para coordenação, bom voo. Salvador, o Goiânia 314 já passou a mão, pode voar um pouquinho adiante? Cogbo ou já? Cogbo, 6314. Cogbo. G488, informa aí, eixo da pista no zero livre, helicóptero decolando agora da pista no 7. Ok, 88. Go ahead. Romeu Golf Call Now Tower, 118.6. 118.6, Romeu Golf. Romeu Golf, voando, rota só, 0.7. Romeu Golf, reporte sobre a rotatória, aguardando instruções. Isso, a rotatória é presente, senhor. Já está na rotatória? Ah, sim, motivo. Ok, senhor, inicie espera com curva 360 pela esquerda, reporte interceptando a sinal. É, espera pela esquerda, vou estar interceptando a sinal da 97, o Romeu Golf. Tripsi 488, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 08 nós. Autorizado, pouso 148. Mike, Eco Delta, decola os 29, controle 19.35, Delta. 19.35, até volta, grato, Eco Delta. Até mais. Controle, boa tarde, Mike, Eco Delta, voltando. Boa, Mike, Eco Delta, prossegue para Manati, direto, 1.000 pés, é porta livrando a zona de controle. 1.000 pés, reporta 20, Eco Delta. 1.09, ajuste no 0.4. Delta Zulu 1.0 até a posição Smart. Delta Zulu 1.0, a saída é a Dael, Leda Bridge. Leda Bridge, muito obrigado. And the gear down and locked. Wind 140 degrees, 10 knots. Altimeter 10.4. Again, some step-up that will call on auto. 200, as your flight plan route, your departure will be from runway 10 and after departure right turn on arbor departure, after arbor heading Elefa and after Elefa direct Conquista. Salvador departure control frequency 119.35, call code 5545, read back. 200 to Conquista, runway is 10, after takeoff turn right, departure Arbor, after Arbor to Elefa, then direct to Conquista. Scope 5545, approach control 119.35, 5552.19. Read back correct, call me where to set up and push on apron number 335219. Call you, thank you. Está no taxi, no direct 729-121-1, autorização 3 horas e 10, atendente do Guarulhos. Copiado, vai taxiar via Engenho Alfa, com espera Sama Torre, 186, estado 10-104, bom voo, web 5729. Engenho Alfa, com espera para 2,5, web 5729, Guarulhos. Autorizado, Samitaxi. Direito no 21, décimo 9. 219. Solo, Salvador, boa tarde, trip 5488. 5489, prossegue Alfa Kilo para o Paz 3. 488, Paz 3. Afirma, 5488. 130 degrees, 10 knots. Roger, 30 lane, from Quebec, Fox South. Alfa Victor Juliet, que é cola 33, controle 119, decimal 35. Alfa Victor Juliet, copiou? Espero chegar da ponte. 050. Afirmo. Webjet 5729, após a passagem do bit 40 na curva final, opção 0 ali, mantém. Alfabeto Juliette, mil pés no corredor Axé, reporta para a barra. Mil pés, corredor Axé, continua seguindo a barra. O baixar é travado, não é bom. Azul 41110, controle. Dentro, 1251, no secundário, 3325. Papa, Papa, Uniform, Quebec, Fox, Underground, at 3, Fire, Contact, now ground, which one, the small item? Uniform Quebec Fox text via Alpha. Just confirm your apron, please. Roger, Alpha Kilo, apron number 3. Alpha Kilo, and Echo 2. Salvador, T32, 17, com 167, às 3 horas e 30, na Campinas, da Frontax. Taxi é fácil, Índia e Alfa, ponto espera, torre no 86, estado no 014, bom voo, 3217. 3217, Fátio, Índia, Alfa, 3216, 014. Webjet 5729, decola 36, controle 119, decimal 35. 1935, Web 5729. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 5729. O 5729, contato radar sobre 340, C da El. 340, pode ir lá na folha de Dael, Leda, o 5729? Leda. Leda, dá para o 5729, obrigado. Obrigado, boa tarde. Uniform Quebec Fox Todd disease ground. The manager from this airport said to us that you are must to go to the apron number 5. No 30 ground, no 09. A linha decola no 0, 32, 17. this apron, apron 3. You must go to apron number 5. So continue your text via apron 3, apron number 1, Lima, Mike, and call me on Quebec. Okay, we'll go for apron number 5, Jennifer. Please? Is there any no chance you can do standard information into three data mile? Allow us for a minute over here. Paulo Salvador, é o voo 1399, está pronto para o possível decoramento na posição de frente. O que aguarde no 399? Está aguardando no 399. Ativo torre agora, 118.6, bom pouso. 118.6, boa tarde, obrigado. I didn't understand your question. Could you repeat, please, Uniform Quebec Foxtrot? Negative, there is no notion that gives you this information. We just received a call from the manager from this airport, and he said that you can't park in the apron number 3. I don't know the reason. I just sent you the information from this manager, okay? São 3217, decola aos 40, controle 19, decimal 35. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa, bom. Obrigado. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Fox X-Ray, localizador prestes a... capturando o glide Tofu agora, ok? Ok, gente, uma boa tarde, o Papa Romeo Mike, Fox X-Ray, tem autorizado pouso pista 10, vento 130 graus 109, ajuste 10 no 4. Como ele 14, tem livre pouso na 10, o Mike, Fox X-Ray. Valeu. Foi intercortada, poderia confirmar? Boa tarde, senhor. Já 3217, decolou na... Correção, 3217, decolou na sua escuta. Positivo, contato radar sobre a 360, cruzando 2000, direto Leda, 3217. Cruzando 2000, direto Leda, 3217. E acionamento no 06. Graças a Deus. O cono 399 no 7 está autorizado. Feedback sanitar. Autorizando da chamada para o táxi, gol 1399. O meu quebrava, prossiga. Continue your text via Mike, and on Quebec, call 118.6 to cross the runway. 14-2000, reportagem estabilizada, Max-Ray. Alfa, Victor, Juliette, controle. Sente a tráfego, batendo 500 pés, efetuando a travessia do Vento Santo na Fruta Farol da Barra, um Robson 44. Controle, voo 395, boa tarde. 395, boa tarde, acione a identificação. Desce até o nível 070, direto e TAP. 070 e TAP, voo no 395. O Romeu Cabral, controle. Sente a tráfego, mantendo mil pés, o corredor Axé, aproximando para o da Barra. Webjet 5729, Centro Recife 125, décima 1, no secundária 13325, bom voo. 351, 3325, boa 5729. Salvador, ground 35219. Go ahead, repeat. Can you confirm the score code for 35219? 5545. 5545, thank you. Autorizado, comitar. A mensagem foi sobremodulada. Vitor, descendo 160. 76720, atendendo a identificação, desce ao nível 090, chegada a Bonf. 90 na Bonf, 76720, ficou. Boa 3190, acende a identificação, desce pro 080, chegando a Mari direto, etape. O azul 4206 na proa de Duna, descendo para 3000, o ajuste é 10014. Duna 3000, clica 14, passou exatamente. Tente Alfa Vitor Juliette, mantendo um no meu pé, condições visuais de frequência para coordenação, bom voo. O Romeu fica bravo na escuta? Passou através do farol da barra? Positivo, o seu processo por Costa Azul ou regresso para Salvador? Para Salvador, positivo, através de Pitua Sul, reporta para nós. Alfa Kilo e a coordenação, mas para ir para o aerostar, confere? Eu vou coordenar com a Infraero, porque nós recebemos a ligação da mesma para que o senhor estacionasse no pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3, que eu irei coordenar o senhor para prosseguir até o pátio 5, ok? O Mike Fox Trot é com 6. Ah, perfeito. Estou ingressando aqui pela Kilo no pátio 3, na sua escuta então. Foxtrot X-Train já coordenado, o senhor vai prosseguir então o seu táxi até a saída do pátio 3, dando passagem ao Boeing da Gol e mantenha a posição na saída, aguardando para prosseguir. Nós temos também o Embraer da Passaredo confirmando, finalizando o pushback, ok? Tá perfeito, observado o Gol, manteremos posição na saída do pátio aqui para prosseguir. Salvador, é 5495. Fala Salvador, escuta do 5495. 5495, é o solo, prossiga. Então, poderia confirmar a saída prevista para a Gelferia Dael Leda? O nível? O nível é o 160, por exemplo. Dael, Leda e Léo. Ok, Dael, Leda e Léo. Recife 1251, secundário 3325. 251, 2325, tá 3217. 7155, localizador com referência. 71755, 118, mesmo ponto. 18, mesmo. Não me confirme apenas o PLB? Bom, 4-6, 46, ciência, prossegue o táxi, parte Uno, Índia e Alfa, e no ponto de espera chama Torre, e Uno no 8, decimal 6, estado no 014. Tá. 190, autorizado 050. 050, tá 3190. Web 6720, reautorizado 060. 755, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 04. Bom, 1014, repouso na 10, 1755. Bom, no 399, decola os 49, controle 19, decimal 35. 1935, é, tchau. Salvador, Gol no 399, 1700 pés. Boa, 360, saída da El, cruzado 2000, direto Leda. Gol no 399, subida da El, está autorizado Leda da presente? Positivo, Leda. Agradeço. Uau. Motivo 4206, torre 118, mesmo pouso. Boa, obrigado. Uno 395-2000 autorizado, final LF X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta LF estabilizado, Uno 395. 3190, autorizado descida até 3000 pés, 190 no 4, ajuste. Equipe de solo, após a passagem da aeronave sua retaguarda, tem livre curso de acionamento no Uno 1, no Summitax. Salvador Graham, 655. 5219 for push and start up. Clear, call me to text. Clear and call to text, 5219. Sete Romeu, fica bravo, torre 118, meia, bom pouso. Bravo. Bravo, torre 118, meia, bom pouso. Bravo. Áureo, Brown, 219, 7153. Observador, Papa Romeu, fica bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, intenção de pouso é o Pátio 5? Pátio 3, senhor. Pátio 3, mantenha-se na linha do litoral, reporte através sul da torre de controle para prosseguir para o Pátio 3. Vento no 30 graus 08, nós ajustiu no 0 no 4. Romeu Oscar Bravo. Passaredo 2231, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus 08, nós. Tchau, Alex, 3 minutinhos, Copa Teresina. Alva, boa tarde, com 7, dona Juliette. Você já viu a sua reportagem da Juliette, com 7? Alva, reportando para Juliette, com 7. Boa noite, Alex, aí, o plano do senhor é trem? Tá, cópia agora para Teresina, 085, vai sair no corredor Fósforo, curva esquerda, cabeceiro no 7, 5547 é o código, 1935 é o controle. Azul 4206, ajuste de altímetro 1014, vento 130 graus 08 nós, está livre autorizado, pouso. Pouso autorizado, 4206. Correto, PLB, por favor. 04 na bata, chame agora a torre 186 para acionamento do táxi de decolagem. Autorizado o cruzamento no 735, seguindo em frente até o pátio 5. Romeu, Charlie X-Ray, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7. 231, boa tarde, no saída Momo com Cogito. Boa tarde, 2231, no estado 340, saída Momo. 340, saída Momo, aguardando quando possível pro de barreira. Positivo, tentaremos coordenação com o centro. Frente. Controle Salvador, parei 1-1935, aciona no transponder 0263, Cotejo. Romeu Oscar Bravo, da presente autorizada aproximação direta ao pátio 3, reporte no solo controlado, vento no 30 graus 089, ajuste no 04, fique atento à movimentação de aeronaves naquele pátio, evitando o sobrevoo das mesmas. Sinal 395, boa, completa de aproximação, aguarde formação de pista livre, vento no 40 graus 089, ajuste no 04. Azul 4206, solo 54, livrar direito no 21 no 19. Mike é que é utilizado acionamento e reporte para o táxi. 2199, fax via April 1, Eden Alpha, on coding point, call tower 118.6, the QNH is 1014. 1014, free attacks, April 1 and holding point, tower 118.6, 521. Solo Salvador, muito boa tarde, usou 4206, usou na foto para cá. Reporta antes da Julie, 4206. Prossegue descendo, 6720. 6720, 3000, 3000 pés. 3000, 6720. Apenas para informação, nós temos um helicóptero pousando no pátio 3, não irá interferir no seu táxi, ok? Ok. Solo Salvador, eu vou no 037 para o táxi, 3 horas, 56 de autonomia, alterna cabina, 8-4 a bordo. Para o cruzamento do eixo da pista no zero. Na posição 62, tem pushback de estacionamento. Aguarde 925. Mantém a posição, 925. Solo Salvador, boa tarde. Aguarde volta 3145. Azul 4206, vai prosseguir via Juliette até o 03. Via Juliette até o 03, 4206. 3102-18-6, bom posto. 18-6, obrigado. São 3, ok? Atento, bordo 077. São 3145, Galeão aprovado, 380. Via Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, saída da Eulura Bridge. Controle opera em 1-9-35. Aciona 5561 no cotejo. Alex. Presidente, autorizado o cruzamento, acordará livrando o eixo, Romeu Charlie X-Ray. Vai Aqui é Eco Kilo, fora do solo ao 57, contato com controle 19.35.